Prezado ouvinte, muito bom dia. Com alegria, estamos chegando juntos no seu rádio. Entra no ar neste momento a ZYL239, Rádio Clube de Guaxupé, 1430 kHz. Antena de 48 metros, onda de 209,79 metros. 1000 watts de potência musical, esportiva e informativa. Uma das emissoras fundadoras da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Surge um novo dia, trazendo esperanças e muitas alegrias. Alô, ouvintes da cidade e região, tenham todos um bom dia e um bom entretenimento. Senhor, no silêncio deste dia que nasce, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos, quantos se achegarem de mim, sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Assim seja. Desejo pessoal aqui da Rádio Clube. Que a alegria deste novo dia nos desperte para todo o ano novo. Muita fé, compreensão, solidariedade e humildade, para que possamos retribuir um pouquinho do muito que Deus faz por nós. Feliz Ano Novo, que a paz e a harmonia sejam uma constante durante todos os dias do Ano Novo. São os votos da Rádio Clube de Guaxupé, uma emissora da organização Nabis Ayat. Novo em cada amanhecer. Eu aprendi a ouvir a Deus, a sua voz a me chamar, e aquela luz nos olhos seus brilhou nos olhos meus, me fez acreditar que existe um novo amanhecer e um novo sol há de brilhar em mim. Louvado seja o meu Senhor, na luz do teu amor, a fé não tem mais fim. Eu aprendi a ouvir a Deus, Deus vai me guiar em sua direção, me estenderá a mão por onde eu caminhar. E a ele vou seguir. Eu aprendi a ouvir a Deus e hoje estou aqui em frente ao altar, olhando em seu olhar. Deus vai me abençoar e vai me conduzir. Existe um novo amanhecer e um novo sol pode brilhar em mim. Louvado seja meu Senhor, na luz do teu amor, a fé não tem mais fim. Eu aprendi a ouvir a Deus e Deus vai me guiar em sua direção, me estenderá. E a ele vou seguir. Eu aprendi a ouvir a Deus e hoje estou aqui em frente ao altar, olhando em seu olhar. Deus vai me abençoar e vai me conduzir. Eu aprendi a ouvir a Deus, Deus vai me guiar em sua direção, me estenderá a mão por onde eu caminhar. E a ele vou seguir. Eu aprendi a ouvir a Deus e hoje estou aqui em frente ao altar, olhando em seu olhar. Deus vai me abençoar, vai me conduzir. De segunda a sexta, a partir das 2h15 da tarde, aqui na Clube, você fica por dentro de tudo o que vai acontecer na sua novela preferida. Não perca o Dica de Novelas. De segunda a sexta, a partir das 2h15 da tarde. Um oferecimento Lu Perfumaria. A Pernambucanas de Guaxupé informa, durante toda essa semana, não compre eletro sem antes conferir o nosso saldão. É isso mesmo, durante toda essa semana, vai tá valendo o saldão de eletro da Pernambucanas de Guaxupé. Todo eletro mesmo, em até 10 vezes sem juros, uma mais 9 e nadinha de juros. Então não perca, você que esperava aquela promoção para comprar o seu eletro, não espere mais, vem pra Pernambucanas e compre o seu eletro muito barato. Seu carro tem andado silencioso ou reclamando pelas ruas? Para avaliar as condições dos amortecedores do seu carro, a De Pascoal tem uma tecnologia exclusiva, o novo teste sonoro. Mais rápido e confiável, o teste é gratuito e você só troca se realmente for necessário. Venha conhecer o novo teste sonoro de amortecedores da De Pascoal, cuidando do seu carro com você. Respeite a sinalização de trânsito. Silêncio na marcha do tempo. Repouso nos músculos, repouso nos cérebros. Dorme a humanidade dentro da vigília da noite. Vais reclinar-te também, Guaxupé, fechando por algumas horas a janela de tua claridade, de trabalho e de progresso. O vento sopra a tua cabeleira de realizações, revolvendo-a levemente, com as mãos delicadas que acariciam os cafezais de tuas terras fecundas. Noite, imensa coberta que vem agasalhar o teu corpo gigante de operária da civilização. Dorme feliz, Guaxupé, na recompensa confortadora do ideal cumprido. Descansa teu corpo titânico, que tem asas de liberdade e anseios de progresso. Dorme, Guaxupé, porque a madrugada que virá despertar-te não tarda muito a chegar, num novo festival de sonhos e realizações. Deixa o ar neste momento, senhoras e senhores, a ZYL239, Rádio Clube de Guaxupé, 1430 kHz, antena de 48 metros, onda de 209 metros, ponto 79, 1000 watts de potência. Emissora fundadora da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Estamos encerrando os nossos trabalhos relativos ao dia de hoje, para voltarmos amanhã a partir de 6 horas da manhã, e o programa Sertão do Meu Brasil. Alô, ouvintes da cidade e região. Boa noite. Bom sono.